tenho, tenho Jack Daniels. Feita de laranja, me chamei de Nemo. Tenho Louie, Gucci Gang, Yellow Ninja, AK. Levo minha bitch dentro do meu reno. É o Igor. B, tenho bloco dentro da minha bag. B, tenho bloco dentro da minha bag. É o G. Fiz a chaminé. B, quer um tapa no narguilé. B, tenho bloco dentro da minha bag. C, tem dinheiro, mas não tem swag. B, vou fugir desses paparazzi. B, olha aqui, flow kamikaze. B, vou fugir desses paparazzi. Olha aqui, flow kamikaze. Tem um novo jet, novo jet. Flow, sou a Mac, tipo como jet. Como jet. Falei pra minha mama que vão na casé. Mama. B, minha mensagem é de Bapomé. Bapomé. Tenho Jack Daniels. Peita de laranja, me chamei de Nemo. Tenho Louie, Gucci Gang, Yellow Ninja, Gucci Gang. Levo minha bitch dentro do meu reno. Chuva de cocaine, pra minha B, diamante, muito Mike 100. Roupa preta, do slip e um anel também. White chapel no meu fone, pra mim fica bem. LG! Flow kamikaze, kamikaze. B, flow kamikaze. B, tenho bloco dentro da minha bag. B, tenho bloco dentro da minha bag. Fiz a chaminé. B, quer um tapa no narguilé. Tenho bloco dentro da minha bag. C, tem dinheiro, mas não tem swag. B, vou fugir desses paparazzi. B, olha aqui, flow kamikaze. B, vou fugir desses paparazzi. B, olha aqui, flow kamikaze. Yo.